A novinha deu papo que ela só quer putaria. Sextou, brota vida, brota vida. Aqui tem MD, também água colorida. Tudo na minha casa, brota vida, brota vida. O novinho chegou balançando água colorida. Tô louca de me dizer que é maldade, brota vida. O novinho chegou balançando água colorida. Tô louca de me dizer que é maldade, brota vida. Vem me catucar. A novinha deu papo que ela só quer putaria. Sextou, brota vida, brota vida. Aqui tem MD, também água colorida. Tudo na minha casa, brota vida, brota vida. O novinho chegou balançando água colorida. Tô louca de me dizer que é maldade, brota vida. O novinho chegou balançando água colorida. Tô louca de me dizer que é maldade, brota vida. Vem me catucar. André CDs, o moral de Bicoara.